agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que bom iniciarmos o ano de 2013 trabalhando e falando sobre as lições de Jesus. Os ensinamentos de nosso irmão maior são fórmulas para se adquirir a paz e felicidade. Aplicando em nossa vida diária os conselhos de nosso mestre, seremos colaboradores de sua seara, ajudando na edificação de um mundo solidário e fraterno. Mas diante de tantos apelos externos, precisamos nos preparar para mantermos o intercâmbio com o alto e preencher nosso lar com a atmosfera da harmonia, da compreensão, da humildade, do bom convívio e da cooperação através de práticas boas como, por exemplo, o Evangelho no Lar, que auxilia a instalar o Reino de Deus em nossos corações. Por isso, convidemos nossa família para a realização dessa prática semanal, escolhendo o mesmo dia e hora. Coloquemos uma jarra com água sobre a mesa para a fluidificação. Preparemos o ambiente com a leitura de uma mensagem cristã. Sugerimos alguns livros como Fonte Viva e ou Pão Nosso de Emmanuel, Agenda Cristã e ou Sinal Verde de André Luiz. Em seguida, façamos uma prece com fervor. Concluída essa parte, é hora de sortear uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Feita a leitura, todos os participantes devem comentar o que entenderam da mensagem, inclusive as crianças. Por último, encerra seu Evangelho com uma prece, agradecendo a Deus por tudo que recebemos. Boa noite, queridos irmãos. Para a preparação do ambiente, vamos ler o livro Vinha de Luz de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Procuremos. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremo-nos de que, se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Depois dessas reflexões a respeito das mensagens de Jesus, e agradecidos, elevemos nossos pensamentos para sentir quão maravilhosa é a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Bom, vamos agora ler do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, com tradução de José Herculano Pires, o capítulo sorteado para hoje. Foi o quinto, Bem-aventurados os aflitos, a melancolia. Item 25. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantém cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento da vossa tarefa, vides tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. François de Genève, Bordeaux. Dentre os vários problemas com que se debate a humanidade, um deles é a melancolia. Melancolia significa um estado de tristeza e apatia que se apodera continuamente de uma pessoa. É um tipo de depressão no qual o ser não se interessa por nada ao seu redor. Nenhum acontecimento traz prazer ou alegria e a vida deixa de ter interesse. Na psiquiatria, a melancolia é uma doença denominada síndrome mental que acarreta uma sensação de impotência, inutilidade, pensamentos negativos, dificuldade de concentração, falta de apetite, ansiedade, insônia e desejo de morrer. A pessoa fica com um coração pesado, apreensivo, disfarçando o esforço que se faz para a rotina cotidiana. Vejamos o que explica o Espiritismo através de Joana de Ângeles sobre o tema. Ela nos fala que a melancolia investe com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Sustenta-se na autopiedade injustificável e se compraz em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. Ocorre hoje que estamos envoltos num consumismo exacerbado e na busca do prazer imediato, competindo o tempo todo, comendo com rapidez, trabalhando sem parar. Com isso, o homem deixa de desenvolver suas potencialidades, não tem tempo para expor suas emoções. Enclausurado, ele se isola e se vê perdido. As coisas passam a não fazer sentido e vem a insatisfação com a vida e consigo mesmo. Penso que todos nós, de vez em quando, nos sentimos invadidos por uma tristeza, um desânimo. Essa sensação é ocasionada por lembrança de fatos ocorridos em outras existências, devido aos abusos do livre-arbítrio. Assim, durante nossa caminhada, infringimos muitas vezes as leis divinas, mas como tudo que semeamos temos que colher, devido à lei de causa e efeito, automaticamente passamos por provas e expiações, através das quais corrigimos esses desvios cometidos e temos que reparar as consequências dos mesmos. É também fruto do desejo do espírito que aspira à liberdade e à felicidade, aspirações essas naturais em todo o espírito, visto que as leis divinas estão gravadas na consciência de cada um. Quando o coração de uma pessoa está vazio de sentimento, isso faz adoecer, ou seja, quando se tem dificuldade de amar, não se estabelece também sintonia com o Deus interior que nós temos dentro de nós. Quem tem dificuldade de amar a si e, por consequência, amar o próximo, não se alimenta da energia proveniente do amor do outro e não entra em sintonia com a fonte sublime e inesgotável do amor divino. Quem ama muito, muito recebe. O afastamento de sua essência divina gera a melancolia. Cada reencarnação na Terra representa, pois, uma oportunidade para resgate e aprendizado. Sabendo disso, não se deve deixar envolver em sentimentos negativos, tais como o desânimo, a melancolia e a tristeza, sob pena de adoecermos e perdermos o controle da situação, atrasando e dificultando o processo evolutivo. Lembramos por oportuno que quando nos fixamos no passado, espíritos infelizes ou antigos desafetos podem tentar nos envolver, levando-nos a estados de difícil retorno. Por essa razão, o Evangelho nos chama a atenção. Não nos entreguemos nos braços desse perigoso sentimento de autopiedade. Quando nos percebemos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico, através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair desta situação. Devemos procurar ouvir uma música calma e realizar o Evangelho no lar com regularidade. Além disso, procuremos um centro espírita, buscando orientação e os diversos mecanismos de ajuda, como a fluidoterapia, o diálogo fraterno, o trabalho de caridade, assistir às palestras e tantos outros.